Panorama Agrícola para 3 de junho de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você neste 3 de junho de 2014, terça-feira de lua nova. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a ambição corta o coração. Começa hoje em São Joaquim o Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado. Plano Safra Santa Catarina defende crédito de longo prazo para desenvolver a propriedade e não só a lavoura. Dica do dia. Na dica do CEPAF, o Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar de Chapecó, use cultivares de dias neutros e não cultivares convencionais na produção de morango. Assim, a produção tende a ocorrer o ano inteiro. O uso de filmes de polietileno na produção deve ser avaliado tecnicamente, porque tem relação direta com o teor de açúcar dos morangos. Informe-se na IPAGRE do seu município. É hora das notícias. O 11º Senafrut, no Parque da Maçã, em São Joaquim, começa hoje e vai até quinta-feira, numa promoção da IPAGRE, Prefeitura de São Joaquim e Associação de Produtores de Maçã e Pera. O Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado vai ter foco na cultura da maçã e debater questões de fitossanidade e de mercado. Além de palestrantes da IPAGRE, há conferências com professores da UFSC, do México, Estados Unidos, Chile e Itália. Fitossanidade, adubação e nutrição de plantas, pós-colheita, mecanização, polinização e manejo de plantas estão entre os temas do Senafrut. O evento também terá uma palestra sobre como é feito o manejo das doenças da videira nos Estados Unidos e um minicurso para a elaboração de vinhos de qualidade na pequena propriedade rural. De hoje até quinta-feira, no Parque da Maçã, em São Joaquim, 11º Senafrut, Seminário Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, também com a apresentação de trabalhos técnicos e científicos. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você, até debaixo d'água. A EPAGRE está lançando o documento 247 sobre moluscos bivalves, medidas de controle microbiológico para atender às exigências da União Europeia. Esse documento foi organizado pelo SEDAP, o Centro para o Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca da EPAGRE, pelos pesquisadores Robson Ventura de Souza, Guilherme Rupi, Carlos José Alexandre de Campos e Ronald Lee. O documento resume os resultados de uma oficina técnica realizada entre EPAGRE e União Europeia sobre o controle higiênico e sanitário de moluscos bivalves, para que o Estado de Santa Catarina possa atender aos padrões europeus e internacionais na oferta de ostras e mariscos com segurança e qualidade. Entre as principais conclusões da oficina está a de que Santa Catarina precisa investir em tratamento de efluentes das cidades, para que a maricultura possa ter sustentabilidade a médio e longo prazos. Foi concluído que a depuração pode ser uma alternativa eficaz para reduzir a carga de patógenos nos moluscos produzidos em Santa Catarina. Porém, mais estudos devem ser conduzidos para confirmar a eficiência do processo e em condições não experimentais e também em escala industrial. O documento 247 do SEDAP-EPAGRE traz recomendações para entidades reguladoras, como a de realizar estudos sobre os ambientes onde estão inseridos os cultivos de moluscos, incluindo o levantamento de informações sobre a ocorrência de patógenos. O documento recomenda ainda que as entidades reguladoras devem estabelecer planos de contingência para situações de emergência, como na ocorrência de mau funcionamento de estações de tratamento de esgoto ou no caso de derramamento de produtos químicos. Para a indústria de moluscos bivalves de Santa Catarina, recomenda-se trabalhar para a aplicação da rastreabilidade de produtos e, no caso de instalação de estruturas para depuração, buscar primeiro, junto a instituições de pesquisa, a avaliação da eficácia dos protocolos adotados. Por fim, o documento recomenda também para as agências de proteção da saúde pública melhorar a coleta de dados epidemiológicos de forma a ter indicações mais claras dos micro-organismos que são uma ameaça à saúde pública e capacitar profissionais de saúde sobre os patógenos relacionados ao consumo de moluscos e para o diagnóstico de doenças de origem viral, com o objetivo de melhorar os dados epidemiológicos de Santa Catarina. Este é o documento 247, sobre moluscos bivalves, medidas de controle para atender às exigências da União Europeia, que você pode acessar no site da EPAGRI. Confira a entrevista de hoje. Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015 vai ter R$ 24,1 bilhões para investimento e custeio, quase 15% a mais em relação à safra anterior. Taxas de juros foram mantidas e variam de 0,5% a 3,5%. O seguro para a agricultura familiar apresenta mudanças. A cobertura que o agricultor terá será baseada na renda esperada e não mais no custo de produção. Houve ampliação de medidas voltadas às agricultoras e os jovens também vão ter ampliação de operações do Pronaf Jovem. Para as famílias que estão iniciando a vida em assentamentos, foi criado crédito de instalação com valor de até R$ 14.200 por família. Já o plano agrícola e pecuário, que já havia sido anunciado para médios e grandes produtores, tem disponível em crédito R$ 156,1 bilhões. Sobre o crédito para a agricultura, o secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Ayrton Spies, defende crédito de longo prazo e plano de desenvolvimento na propriedade e não só na lavoura. E a necessidade de um crédito mais de longo prazo para os agricultores, veja que 70% dos recursos estão sendo aplicados na forma de custeio. E custeio é um recurso que o agricultor toma no banco, dá todas as garantias, tem os custos burocráticos disso, e planta, colhe, paga e logo em seguida toma o mesmo empréstimo com a mesma finalidade. Isso é custos burocráticos altos e não deveria ser assim. O recurso deveria ficar com o produtor de uma safra para outra e ele pagaria apenas os juros para permanecer com esse dinheiro produzindo ano após ano. Então esse modelo é um modelo que nós insistimos há muito tempo com o governo federal para ser modificado, de um crédito de longo prazo baseado num plano de desenvolvimento da propriedade. Em vez de financiar a lavoura, financiar a propriedade como um todo, o projeto de desenvolvimento da propriedade. Mas isso nós ainda estamos aguardando, vamos ver se a gente consegue avançar na próxima safra. E esse projeto a longo prazo teria uma carência de quantos anos? Não, normalmente não precisa de carência, porque se trata de recursos que passam a gerar renda para o produtor imediatamente. Mas vamos imaginar a situação. Hoje o agricultor financia a lavoura de feijão, a lavoura de milho, a lavoura de trigo, de soja, e ele pega esse custeio, tem todos os custos envolvidos e paga o banco para tomar logo no ano seguinte o mesmo financiamento com a mesma finalidade. Se o produtor tem um plano para a propriedade, vamos imaginar que o agricultor tenha um capital de R$ 1 milhão na propriedade. Se o banco exige uma garantia de 2 para 1 ou 2,5 para 1, esse agricultor poderia tomar emprestado cerca de R$ 400 mil ou R$ 500 mil, né? Seria um crédito rotativo que ele utiliza. E ele não precisa devolver o dinheiro a todo momento, ele vai utilizando e vai pagando os juros e em vez de pagar e tomar o dinheiro de novo, ele permanece com o mesmo dinheiro por 10, 15 anos, financiando o desenvolvimento da propriedade. Na medida que cresce o capital da propriedade, patrimônio, ele tem mais capacidade de endividamento, ele pode tomar mais crédito dentro do seu limite. Então esse modelo é o que funciona em outros países e tem dado muito resultado, com muito menos burocracia e menos custo. Santa Catarina, junto com as federações, FETAESC e FAESC, várias vezes já apresentou essa proposta ao governo federal. Mas como o governo federal trabalha por orçamentos anuais, eles não conseguem avançar nessa questão e nós permanecemos com um crédito barato por um lado porque é subsidiado, mas caro por outro porque a burocracia, né, o processo de operacionalização desse crédito é muito caro. Isso é uma ineficiência que o Brasil precisa corrigir. Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola entrevista com o secretário da Agricultura, Ayrton Spies, sobre o Plano Safra. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.